grande mar, eu estou a navegar. Meu barquinho é muito frágil, mas eu tenho que enfrentar. Ondas curiosas vêm em minha direção, querem tragar meu barquinho. Mas Jesus Cristo vai comigo em meu barquinho. Dou glória a Deus, porque eu não estou sozinho. E assim cantando, sigo sempre a remar. Porto vou ancorar. Se Jesus Cristo não estivesse comigo, eu jamais enfrentaria grandes lutas e perigos. Quando meu barco está quase a naufragar, clamo logo por Jesus e ele vem me ajudar. Vai comigo em meu barquinho. Dou glória a Deus, porque eu não estou sozinho. E assim cantando,